Meus amigos e meus irmãos, estamos aqui para conversar sobre Jesus. À medida que o tempo for passando e muitos acontecimentos tornando-se realidade, diante da displicência por tantos anos de nós seres terrestres quanto ao equilíbrio climático do planeta, todos sentirão a necessidade de falar com Deus. E as coisas mais impossíveis, aparentemente, de serem suplantadas, tornar-se-ão superáveis pelo poder da fé. E eu escolhi por isso uma passagem do Evangelho de Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, porque ele está acima de todas as convicções cristãs, humanas, e é respeitado não somente pelos chamados cristãos da terra, mas também pelos irmãos muçulmanos, por irmãos budistas, por irmãos judeus. Vou publicar a opinião de muitos, desde o Islã até os israelitas, porque é preciso fazer esse trabalho de dessectarizar a imagem do Cristo de Deus. Ele tem um tesouro de conhecimento para nos apresentar. Bom, quem tiver aí, Evangelho segundo Mateus, ou São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 21. A cura de um lunático. Vejam como é expressiva esta passagem. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, aproximou-se dele, pondo-se de joelhos diante de Jesus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito e muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula e perversa, Até quando estarei convosco e até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. Jesus está pedindo que tragam até ele o lunático. E repreendeu Jesus, o demônio. Nós preferimos dizer o espírito atrasado, o espírito trevoso, que saiu do lunático. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Senhor, por que não podemos nós expulsar o espírito do mal? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é pequenininho, depois é que vai ficar uma árvore grande, direis a este monte: passa daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá. E nada vos será impossível, nada. Mas esta casta de demônios, isto é, espíritos trevosos, mas não eternamente, que Deus não vai criar espíritos nessa condição para ficarem assim eternamente. Então ele não é pai. Esta casta de demônios obsessores não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Minhas irmãs e minhas amigas, meus irmãos e meus amigos, o saudoso Alzido Zarur dizia, falou em 10 de dezembro de 1974, em Glorinha, naquele tempo, Gravataí, no Rio Grande do Sul, que as coisas divinas requerem sacrifício. Vejam vocês, o pobre menino sofria, e com uma espécie de espírito da treva, tão desesperado, tão infeliz, que na verdade é infeliz, um espírito em treva, como um homem em treva, uma mulher em treva, um jovem em treva, uma criança em treva. Nós, qualquer um de nós, nesta situação, por mais que procuremos disfarçar, não conseguiremos, porque o coração estará pesado. A esperança desfeita. Quando, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ela não morre nunca. Assim também ocorre com esses espíritos. Mas se nós estamos a serviço de Jesus, mesmo, Nós temos que aceitar a necessidade desse sacrifício, que na verdade não é um sacrifício. É como uma criança desde pequenininha passa por todos os graus de ensinamento e chega à faculdade, completa o curso, depois faz mestrado e mais que lá, ou seja, e se forma e vai enfrentar os desafios da vida e tornar-se vitorioso se persistir na sua vocação, como todos nós sabemos que é preciso fazer. O planeta Terra não será eternamente o reino da impunidade. Chega-se ao fim do poço, lá ao fundo, só há uma saída. Lembrava a minha querida avó Laura, que chegou aos 99 anos de idade. Esse pessoal do Nordeste é muito forte, e do Norte. Ela, a todo momento, lembrava os próximos. Quando se chega ao fundo do poço, não há outro caminho a não ser subir. Assim com o planeta Terra. Com a sua pretensão de poder viver longe do espírito, o materialismo vai chegar à exaustão. Falam tanto que Deus se desfaz pelo avanço da ciência, mas isso é arrogância humana. A ciência é Deus. É que, infelizmente, nós estamos acostumados ao Deus antropomórfico, criado à imagem e semelhança de nós, homens cheios de problemas. Quando Jesus disse que Deus é Espírito, e importa que seja adorado assim, Espírito e verdade. E mais que dia chegará em que ele não mais será adorado em templos de pedra feitos pelas mãos humanas. E eu creio que nessa época, esses templos, que são obras de arte extraordinárias, que nasceram do sacrifício de muita gente, da dor, do sofrimento, terão a sua fase áurea, porque o homem não irá procurar Deus ali, naquele cerco de pedras, maravilhosas que sejam, que já terá descoberto que é o templo do Deus vivo. Aí onde ele estiver, aonde for, ali estará Deus. Mesmo no tugúrio, no Pantanal, na rua vazia, com essa violência toda, ele vai encontrar Deus e a segurança que precisa, porque terá Deus dentro do seu coração, da sua alma. E quem teme a Deus, quer dizer, não se deve temer a Deus, é pobreza da linguagem humana. Não teme homens. Quando é que os cidadãos terão entendido que são o templo do Deus vivo? Paulo apóstolo já tinha compreendido isso há 2000 anos. Aí haverá a grande transformação humana. A essa altura, Jesus terá sido dessectarizado. A compreensão sobre ele será amplíssima. E nós entenderemos, como disse o velho Zarur, que as coisas divinas requerem sacrifício. Como estudante que vem lá de baixo, criancinha, e chega lá, no ápice, está pronto para vencer na vida, mas sem pisar nos demais. Jesus não é uma figura afastada do mundo. Mas vamos prosseguir no estudo da cura de um lunático. Você liga a televisão, eles botam lá filmes mostrando os espíritos como seres apavorantes, como nós somos. Hoje, carne, espíritos reencarnados. Amanhã seremos aqueles espíritos apresentados como pavor. Dá-se o seguinte: todo dia nós vamos dormir. Mesmo você que tem insônia, é um momento que você não aguenta. De acordo com a condição espiritual em que você se coloca pelos seus atos, disse Jesus, a cada um de acordo com as suas obras. Jó, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, também fala: de acordo com as obras a cada um. E no Apocalipse nós vemos o Divino Mestre, assim Francisco de Assis, patrono da Legião da Boa Vontade, chamava Jesus, também dizendo o mesmo, que o Apocalipse é de Jesus. Encontra-se lá na introdução: Apocalipse de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. E por intermédio de um anjo, ele passou a João Evangelista. Alguns dizem, mas é tanta confusão. Pensam que o Apocalipse é um segredo. Quando Apocalipse é uma palavra grega, todos sabem, os que pegam Apocalipse e o estudam, que significa revelação. Se é uma revelação, é para ser mostrada. Apocalipse é uma carta do Criador, carta de amor para as suas criaturas. É o pai que quer alertar os filhos a respeito do que resultará às ações dementes que praticamos na Terra. Alguns dizem, esse aquecimento global é cíclico. É, mas que nós estamos ajudando a esse ser tenebroso, estamos. E possivelmente estamos provocando a grande tribulação anunciada por Jesus. Outra coisa que fala: esse Apocalipse se desmoraliza logo no início, no versículo 1 do capítulo 1, as coisas que em breve devem acontecer. Mas o Apocalipse foi concebido em região infinita. João Evangelista, como sofreu para trazer para o finito o planejado no infinito? As coisas de Deus sofrem, infelizmente, o abastardamento natural que provocamos a tudo que desce do mais alto. Porque ainda precisamos evoluir bastante. Isso acontecerá. Mas vejam só, o que é o breve de Jesus? 1.000 anos? 2.000? 3.000? Quem estudou um pouco de aritmética, de matemática, de estatística, sabe que se tem a Terra 4 bilhões e meio de existência, 2 milênios não são nada. É breve mesmo, porque isso é igual a zero em termos estatísticos. Os discípulos, apóstolos, não conseguiram afastar aquele obsessor tenebroso do pobre menino. Jesus conseguiu. E ele já dissera no Evangelho, lembrando-se de Davi, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, dizendo: vós sois deuses. Ele se vira para os apóstolos e discípulos e diz: não está lá nas Escrituras Sagradas? Porque naquele tempo não havia Velho Testamento, Novo Testamento. Se não havia Novo Testamento ainda, não havia Velho Testamento. Havia as Escrituras, elas existiam. Mas está lá escrito: vós sois deuses? Pois deveis saber que, como eu volto para o Pai e vós permanecereis na terra, podereis fazer muito mais do que eu fiz, ou do que eu faço, incluído o fato de poder afastar essa espécie de obsessor com oração e jejum. As coisas divinas requerem sacrifício. Mas se você chega nesse ponto, não há montanha de dificuldade que perturbe o seu plano de vida. O que você pensou em erigir em benefício da sociedade? Se houver um organismo doente, falava Paulo, e Zaru repetia muito, todo o corpo vai padecer. O saudoso proclamador da religião de Deus usava essa dolorosa expressão, que ele dizia assim: você pode estar com tudo funcionando bem, rins, próstata, coração, fígado, baço, pâncreas, os olhos, mas se a raizinha de um dente estiver mal, você sofre o diabo até corrigir aquilo. Uma coisa pequenininha, ele dizia, a raiz de um dente perturba todo o seu corpo. Um ser humano estiver sofrendo, é uma raiz de dente alterada, provocando o mal, ou sofrimento, ou a perturbação na sociedade. É o que nós vemos hoje. A violência assomando os jovens. Mas é preciso educar. Qual nação que cresceu sem instruir, que é o beabá, mesmo que seja a mais alta matemática, a mais extensa física, a química mais meticulosa, mas é instrução. Mas é preciso educar o povo. E havendo instrução e educação, a situação econômica melhora. E se melhora a situação econômica, a violência cai também, e isto está comprovado pelas pesquisas mais atuais. Mas é uma coisa lógica, óbvia. Mas o Nelson Rodrigues, famoso dramaturgo brasileiro, diz que só o gênio vê o óbvio. Então o óbvio tem que ser proclamado. Justamente o óbvio, que segundo o saudoso Nelson Rodrigues, muito amigo da Legião da Boa Vontade, poucos veem. Então, tem que ser proclamado. Porque aprendeu isso ou aquilo. Mas há uma outra coisa. Grandes nações que tiveram seus povos instruídos e, de certa forma, educados, elas também caem em situações dificultosas. Por quê, hein? Porque nós não somos apenas corpo. O espírito não é uma projeção da mente. O espírito é que comanda a mente. Nós somos espírito, nossa origem é espiritual, porque Deus é espírito. Gedeilson me trouxe, premiado cientista norte-americano Paul Majewski, diretor e professor do Instituto de Mudanças Climáticas da Universidade do Maine, há mais de 40 anos, estudando a Antártida, que o aumento de 4 a 6 graus na temperatura do planeta acarretaria, aspas, uma tremenda redistribuição em relação à agricultura. Dizem que ou os hunos ou os mongóis, alguns falam mogóis, vieram naquela arrancada sobre a Ásia e sobre parte da Europa por causa da mudança climática. E isso já está acontecendo. O que veremos aí? O nível do mar prossegue o Dr. Poe, da Universidade do Maine. O nível do mar também poderia subir muitos metros. Haveria migrações imensas. Seria a maior catástrofe do mundo moderno. Fechar aspas, ponto. Estou aqui apavorando ninguém, não. Isso está acontecendo. É bom estudarmos a grande tribulação anunciada por Jesus. Bem, mas eu ficando aqui nesse trechinho, eu quero dizer que tudo podemos fazer. Como nosso irmão Flecha Dourada afirma na sua mensagem. Ué, a pessoa morre e acabou tudo? O nosso destino é o fedor do túmulo? Então é por isso que há tantos problemas na Terra. A pessoa diz, oh, essa porcaria dessa vida vai acabar. Então eu vou roubar, vou assassinar. Não se mata apenas destruindo o corpo, mas atingindo a esperança, afetando a fé no destino de um país, no destino de um povo. Há muitas formas de matar. E se faz isso tantas vezes, particularmente, que um dia aquele pus estoura para que o corpo chamado humanidade não apodreça de vez. A sociedade não apodreça de vez. Isso é triste, mas tem sido assim. A história do mundo tem sido a história das guerras. Mas não foi isso que Jesus desejou. Nem Maomé, o profeta, nem Buda, nem Confúcio, nem Lao Tse, nem Zoroastro. Todos trouxeram uma parte boa. Mesmo Karl Marx abalou o capitalismo e levou os capitalistas a buscarem uma série de providências que melhoraram a situação do operariado. É assim que caminha a humanidade, até que o amor se estabeleça no coração. E isso é tão distante, para de sonhar. Olha, preste atenção, o mundo se transforma às vezes de forma surpreendente. É como a natureza. Ela apanha, ela apanha, ela apanha, ela apanha, ela apanha, ela apanha, ela apanha, até que um dia, de repente, começam a dar-se acontecimentos inesperados. Mas Jesus ensinou-nos como conseguir as maiores vitórias, como afastar o espírito obsessor que nos impede de crescer, de construir, de adquirir os meios financeiros para sustentar obras como as nossas, tantas outras dignas que existem pelo mundo. Mas a nossa obra já está na ONU. Bem, espero que esse nosso papo tenha chegado ao coração de vocês. É o que eu mais desejo neste mundo. Que pregar com o coração é administrar. Pregar é como educar. Existe educação nas escolas humanas? Você, quando prega de coração aberto, você também está educando, você está administrando aquelas almas. Cuidado com o que falam. E eu teria tanto que falar sobre esse pequeno trecho. Mas Jesus diz aos apóstolos e discípulos que não conseguiram afastar aquele espírito perturbador por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui lança-te ao mar, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. E vejam só, Jesus pregava o amor, mas tinha força, que para chegar a certos corações, só falando com uma interloquência. E vejam, ele não fala àqueles que o perseguiam, mas aos seus próprios apóstolos e discípulos, ele deu a maior repreensão que eu, pelo menos, vi no texto sagrado. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Se nos consideramos discípulos e apóstolos de Jesus, façamos todo o esforço para não levar o Mestre com o coração ferido a nos repreender desta forma. Mas agora nós vamos falar com Deus, elevar o pensamento ao Pai Celestial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Obrigado pela atenção de todos. Quem confia em Jesus, não perde o seu tempo. Porque ele é o grande amigo, que não abandona amigo no meio do caminho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e aquilo que realmente somos, aos espíritos da boa vontade de Deus. Ninguém morre, todos estamos vivos, assim na terra como no céu. Para vocês, meu coração, e viva Jesus!